rádio, som e com a voz. O meu microfone tem vizinho, vizinho que vai abaixar o tom. Lambramento, caderno velho, dessa letra decora. Todo sentimento fluído no pedestal agora. Vira-lata do lado de casa, late que canta junto. A rua semelhança tão grande que tamo junto. Nadador, camisa estampada, bola é soprada na cara. Revoca a razão do que fala, mira esse tijolo é raro. No poço do mal que vem, no poço verdade tem. Na rua rimou com quem, me bota com o microfone tem. Me dê o pé pra respeito pelo lugar. Das peladas dois, enfim, é sempre um prazer em estar.